Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje o nosso programa vai ser muito romântico, já que as músicas são viradas para o romantismo. Então vamos iniciar o nosso programa com o Chris Berg, com o Lady in Red, ao vivo. Esta música deste britânico, irlandês, cantor e compositor foi lançada em 86, como o segundo single do álbum Into the Light. De seguida vamos ter o Dan Hill com Sometimes When We Touch, também ao vivo, claro. Esta balada de 77 tem a letra escrita para o Dan Hill e a música pelo Barry Mann. Está no álbum Longer Fuse e também foi lançada como single no mesmo ano que o álbum, ou seja, em 78. Por último nesta parte, vamos ter The Band Perry com If I Die Young, ao vivo no Letterman em 2013. Esta canção desta banda norte-americana foi extraída como o segundo single oficial do álbum de estreia da banda, também chamado The Band Perry, lançado em 2010. E pronto, vamos ficar por aqui. Eu já volto com mais música romântica. Até já! I've never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. Is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty. I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. Never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, it took my breath away. And I have never had such a feeling of complete and utter love as I do today. Lady in red. Cheek to cheek. There's nobody else. to choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. Hold me, just hold me. Times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, so searching for a friend. And flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down. Canal 1. for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar. There was so much more after I'm a goner, and maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead, how people start listening. Sejam bem-vindos à nossa segunda parte do nosso espetacular romântico. Vamos iniciá-lo com os Living Temptation, com Forgiven, um acústico. Este é o quinto single desta banda holandesa, que faz parte do seu quarto álbum de estúdio, chamado The Heart of Everything, de 2008. Foi também lançado para promover o DVD Black Symphony, que é um álbum ao vivo, feito em DVD e Blu-ray Disc, também em 2008. Por último, nesta parte, vamos ter o Zwan, com Carless Whisper, ao vivo. Esta canção é do George Michael, que faz parte do álbum Make It Big, lançado em 84, que é o segundo álbum deste grupo pop britânico. E agora vamos ficar por aqui. Eu já volto para as despedidas e também para mais uma música romântica. Portanto, até já! Chase your demons away. I know you're not a fool. there's no comfort in the truth. Baby, the heart you find, I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm, but it's easy to pretend. I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend, a wasted chance that I. E estamos de volta para as nossas despedidas, para as minhas despedidas. Então eu despeço-me de vocês, até para a semana. Cá estarei com novas músicas, com um novo programa. Espero que tenham gostado. Eu gostei. Agradeço a vossa audiência. Espero por vocês na nossa página, pelos vossos comentários. O vosso feedback é importante para todos nós, não só para mim, mas também para todos os outros locutores do nosso grupo, da nossa rádio, porque sem vocês os nossos programas não valem a pena, portanto, é com vocês, é para vocês que nós fazemos isto, este trabalho com gosto. Tem também o nosso site, tem muitos programas, ou seja, tem os 6 canais, podem escolher os programas que quiserem, os géneros que quiserem, a língua que quiserem, portanto, vá lá, ajudem-nos a progredir ainda mais. E a crescer, claro. Vamos então para a nossa última música romântica, que é o Bem de Parte dos Kansas, com Dust in the Wind, ao vivo no Chile em 2006. Esta canção foi lançada no álbum Point of No Return, em 77. A canção já foi regravada pelos Scorpions na acústica 2001, pela Sarah Brightman, pelo Lou Reed, pelo Neil Diamond, pela Paula Fernandes e entre outros grandes artistas de expressão. E pronto, acabamos então o nosso programa romântico. Espero que tenham então gostado. Eu então volto, portanto, até à próxima! Well, no matter whether or not you've understood a word that I've said tonight, I guarantee you will know this next song. Oh, yeah.